moçada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus. E essa eu ofereço para os meus patrocinadores, Flavinha e Maciel, da Mercearia Maciel. Tamo juntos! E o nome dele é AF Divulgações, divulgando o vaqueiro. Eu já me cansei dessa vida de casado. Prefiro ficar solteiro do que mal acompanhado. Todo dia é uma briga, é uma discussão. Ela me chama de safado, eu chamo ela de mozão. Eu já me cansei dessa vida de casado. Prefiro ficar solteiro do que mal acompanhado. Todo dia é uma briga, é uma discussão. Ela me chama de safado, eu chamo ela de mozão. Calma, coração, que hoje eu não ligo pra nada. Pode avisar lá em casa, hashtag tô solteiro, pego todas na balada. E hoje eu não ligo pra nada, eu quero farra e curtição. Bota pisada de vaqueiro pra tocar no paredão. Alô meu parceiro, Seco CDs, o Moral da Bahia, MB Divulgações e DJ Chagas Filho, o Moral do Piauí. Portal do Arrocha. Eu já me cansei dessa vida de casado. Prefiro ficar solteiro do que mal acompanhado. Todo dia é uma briga, é uma discussão. Ela me chama de safado, eu chamo ela de mozão. Eu já me cansei dessa vida de casado. Prefiro ficar solteiro do que mal acompanhado. Todo dia é uma briga, é uma discussão. Ela me chama de safado, eu chamo ela de mozão. Calma, coração, que hoje eu não ligo pra nada. Pode avisar lá em casa, hashtag tô solteiro, pego todas na balada. E hoje eu não ligo pra nada, eu quero farra e curtição. Bota pisada de vaqueiro pra tocar no paredão. Calma, coração, que hoje eu não ligo pra nada. Pode avisar lá.